Cadê os manos? Cadê os sonhos? Eu estava recordando, até parece, foi ontem meus 14 anos. Injuriado na escola, nota baixa sim. Orlando Junca, que cartilha de vida pra mim. O Boca Dura sempre esteve em meio desacerto. Não foi meu truta conhecido, então eu não me meto. A molecada andava em peso, não perdi o tempo. Resolução imediata, eu me lembro. Daquela mina, onde será que ela está? Por onde anda? Agora o que faz? Sei lá. Tantos momentos nós vivemos juntos, tantas loucuras cometemos, quantos absurdos. Os bacanas pichavam a escola inteira, os mais velhos se aliavam à bebedeira. Muitos malucos conheceram as drogas, se viciaram totalmente sem retorno. É foda, bola pra frente e a saudade é essencial. Pro coração humano todos sentem, é normal. Lembrança de um passado que passou rápido demais. Se eu pudesse eu voltaria atrás. Cadê os manos? Cadê os sonhos? Onde está aquela paz que um dia estivemos perto? Cadê os manos? Cadê os sonhos? Se destruíram e abriram as entradas para o inferno. Cadê os manos? Cadê os sonhos? Onde está aquela paz que um dia estivemos perto? Cadê os manos? Cadê os sonhos? Se destruíram e abriram as entradas para o inferno. Cadê os manos de quando era curtição pra valer? Ao contrário de tragédias, tinha só lazer. Descontração no futebol, no campinho, no palavrão, no passe errado, exigir mais do Pasqualim. É, uns tempos onde o pensamento era positivo. Sem malícia, maldade, sem inimigos. Sempre na linha, os passos dados corretamente. Limite respeitado, eu sou mais um sobrevivente de uma época bem maravilhosa. Sei que meu filho não será educado no mar de rosas. Hoje em dia a vida depende da sorte. Chove treta, chove ignorância, chove morte. Apesar de tudo ainda vive a ilusão. Serão saudades, arrependimentos ou então lembranças de um passado que passou rápido demais. Se eu pudesse eu voltaria atrás. Cadê os manos? Cadê os sonhos? Onde está aquela paz que um dia estivemos perto? Cadê os manos? Cadê os sonhos? Se destruíram e abriram as entradas para o inferno. Cadê os manos? Cadê os sonhos? Onde está aquela paz que um dia estivemos perto? Cadê os manos? Cadê os sonhos? Se destruíram e abriram as entradas para o inferno. Cadê os manos que ficavam lá na esquina? Alguns vendendo drogas, outros consumindo todo santo dia. No veneno, sem dinheiro, davam pulos. Correria era a cara da função. Veja que não, distanciaram-se do crime e se afundaram mesmo. Então entenda o preço do desejo. Detenção, os malucos lamentando, castigo irreversível, muitas mães chorando. Lessie foi, Break Boy, foram na sequência. Rodrigão, meu mano, espero que estejam todos em paz. Restará apenas aqueles manos com consciência. Se eu pudesse eu voltaria atrás. Cadê os manos? Cadê os sonhos? Onde está aquela paz que um dia estivemos perto? Cadê os manos? Cadê os sonhos? Se destruíram e abriram as entradas para o inferno. Cadê os manos? Cadê os sonhos? Onde está aquela paz que um dia estivemos perto? Cadê os manos? Cadê os sonhos? Se destruíram e abriram as entradas para o inferno.